agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Diga Lá ao Senhor Fado. Eu sou a Joana Santos e cá estou consigo para mais 30 minutos desta nossa alma portuguesa. Antes de irmos ao fado e antes de irmos aos nossos contactos para onde pode pedir os seus fados, deixo desde já a informação e relembro-vos que hoje, dia 11 de outubro do ano 2010, começa a estar disponibilizado e a haver, a passar aqui na Rádio Antena Web, a serem transmitidos 2 Diga Lá ao Senhor Fados diários, o que quer dizer que tem a edição da 1 da tarde e tem também a das 19h30. Portanto, já sabe, às 19h30 não repetimos o programa, temos 2 programas novinhos, 2 programas sempre recentes, sempre programas para si. Vamos então agora aos contactos. Pode nos enviar o seu pedido para www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. São estas as 2 portas de ligação sempre abertas para si. Vamos então ficar com Disse-te Adeus, na voz de José Manuel Rato. Logo depois ficamos com Fado Postal, na voz de Alice Maria. E terminamos esta nossa seleção com Flor de Verde Pinho, na voz de Mafalda Arnoux. São estes os 3 fadistas que abrem assim mais um Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Disse-te adeus, noble, em que dia de setembro? Só sei que era madrugada. A rua estava deserta, até a lua discreta fingiu que não deu por nada. Até a lua discreta fingiu que não deu por nada. Sorrimos à despedida, como quem sabe que a vida é nova, que a morte tem. Nunca mais nos encontramos e nunca mais perguntamos um por outro a ninguém. Nunca mais nos encontramos e nunca mais perguntamos um por outro a ninguém. Que memória, oh que saudade, contará toda a verdade do que não fomos capazes. Por saudade ou por memória, eu só sei contar a história da falta que tu me fazes. Saudade ou por memória, eu só sei contar a história da falta que tu me fazes. Contar a

Não há flor, não há flor de verde pinho. Não há barco, nem trigo, não há trigo. Não há palavras para dizer esta canção. Gostar de ti é um poema que não escrevo. Que há um rio sem leito e eu sem coração. Mas não há forma, não há verso, não há leito para este fogo, amor, para este rio. Como dizer um coração fora do peito? Meu amor transbordou e eu sei navio. Gostar de ti é um poema que não digo. Não há taça, amor, para este vinho. Não há guitarra nem cantar de amigo. Não há flor, não há flor de verde pinho. Estes foram os nossos três primeiros fados de três primeiros grandes fadistas. Vamos prosseguir agora com O Nome Que Tu Me Davas, na voz de Joana Amendoeira. Logo depois chegamos com Adelina Ramos, ouvi cantar Os Ginguinhas, e terminamos esta nossa seleção de fados com Abandono. São estes os três seguintes fados que temos para si aqui no Diga Lá ao Senhor Fado. Fique por aí e aproveite. O nome que tu me davas quando à noite me chamava. Te disse que não. Não tinha som nem palavras, mas quando tu me chamavas, nunca te disse. Nas candeias do céu, o nome que tu me davas quando em silêncio cantavas era mais teu do que meu. Mais teu do que meu. Não era dor nem bondade, amor, fado ou saudade, nem a lágrima perdida. Me chamavas, era toda a minha vida. O nome que tu me davas quando à noite me chamavas era toda a minha vida. que tu me davas quando à noite me chamavas. Era toda a minha vida. Diga lá ao Senhor Fado, com Joana Santos. Cantar o xinguinho no Matibanice Amor. Ouvi cantar o xinguinho no Matibanice Amor. Cantar a história ao moiro até o rompimento da aurora. Cantar a história ao moiro até o rompimento da aurora. Era eu ainda pequeno, já sinto enorme agrado. Era eu ainda pequeno, já sinto enorme agrado. Em ouvir cantar fado e ver tornar arena. Em ouvir cantar fado e ver tornar arena. Ainda me lembro da cena como se ela fosse agora. Ouvir a sonora junto a este pinguinho. Ouvi cantar o xinguinho numa tabernice amora. Ouvi cantar o xinguinho numa tabernice amora. Campinos novos e velhos, mais gente à porta d'água. Campinos novos e velhos, mais gente à porta d'água. Cantava cheios de mágoa dos falsos e velhos. Cantava cheios de mágoa dos falsos e velhos. Muitos colhidos por meios dentro da tasca e cá fora. Ouvi a sonora porque não era dos doiros cantar. Ao moiro até o rompimento da aurora. Cantar a história ao moiro até o rompimento da aurora. Ouves o vento forma, chegamos ao fim do nosso Diga Lá ao Senhor Fado de hoje. O tempo passou a correr, mas daqui a pouco, às 19h30, cá estamos para estar consigo em mais uma emissão de Diga Lá ao Senhor Fado. Não se esqueça, já sabe que daqui a bocadinho estamos cá com mais fados e mais fadistas. Vamos terminar a nossa emissão de hoje com Casa de Fados, na voz de Vicente da Câmara, a Maria da Nazaré, Ana Sofia Varela, Carminho, Ricardo Ribeiro, Pedro Moutinho, entre outros. São estes os fadistas que terminam assim o nosso Diga Lá ao Senhor Fado de hoje, numa bela Casa de Fados. Vamos então até à Casa de Fados, mas antes deixo-lhe aqui novamente os contactos para onde nos pode pedir fazer o seu pedido, a sua dedicatória, www.radioantenaweb.info, na nossa página de comentários, ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. São estas as duas portas de ligação que estão sempre abertas para si. Sinta-se à vontade, porque apreciar o fado não é vergonha, é sentimento. Terminamos assim mais um Diga Lá ao Senhor Fado. Desejo-lhe uma ótima tarde e já sabe, às 19h30, cá estamos com mais fado para si. Fique bem e até logo. Uma amizade perdida nunca mais pode voltar. É amizade fingida, se vai e volta a brincar. É amizade fingida, se vai e volta a brincar. Ninguém dá nada se atrás não vier contra valor. Ninguém dá nada se atrás não vier contra valor. Só um amigo é capaz, sem receber, dar amor. Só um amigo é capaz, sem receber, dar amor. Minha mãe, eu canto à noite, porque o dia me castiga. E é no silêncio das coisas que eu encontro a voz amiga. E é no silêncio das coisas que eu encontro a voz amiga. Minha mãe, eu choro à noite neste amor em que me afundo, porque as palavras da vida já não tem em outro mundo. Por isto sou este canto, minha mãe, tão magoado, que visto a noite em meu corpo, sem destino, mas com fado. Que visto a noite ai meu corpo, sem destino, mas com fado. Talvez o fado me diga o que ninguém quer dizer, e por isso eu o persiga para nele me entender. E por isso eu o persiga para nele. Cantado sob um céu tão derradeiro, que me entrego em cada fado como se fosse o primeiro. Talvez o fado não peça tudo aquilo que lhe dou, e por isso, por mais que o esqueça, eu não esqueço que eu sou. Que esqueça, eu não esqueço que eu sou. O chorar